mais que ser do homem. Complemento é mais que ser o avesso e o diverso. Mulher é muito mais que sofrimento. Mulher é muito mais que companhia. É mais que ser sujeito ou objeto. É mais que ser amor e alegria. Estrela Montenegro do universo. Mulher é muito mais que mãe e filha. É mais do que eu penso do infinito. É mais que ser amante ou rainha. Mulher é muito mais do que o bonito. Mulher é a vida é mulher. Toda mulher é mulher da vida. Mulher é muito mais que companhia. É mais que ser sujeito ou objeto. É mais que ser amor e alegria. Estrela Montenegro do universo. Mulher é muito mais que mãe e filha. É mais do que eu penso do infinito. É mais que ser amante ou rainha. Mulher é muito mais do que o bonito. Mulher é a vida é mulher. Toda mulher é mulher da vida. Mulher é a vida é